Show Canarinho, sambinha de Ariquerna Veiga de Castro. Quem gravou foi Francisco Alves com a Orquestra Pan-Americana do Cassino Copacabana, na Odeon, que lançou o disco em fevereiro de 1928. Show Canarinho. Foste, não és mais. Tango-canção de Ari Kerner Veiga de Castro. Francisco Alves canta com a Orquestra Rádio Central. Gravação Odeon, disco lançado em julho de 1928. Foste, não és mais. Eu também em um momento, em Viola Quebrada, canção sertaneja de Ari Kerner Veiga de Castro. Patrício Teixeira quem canta com acompanhamento de dois violões. Gravação Parlophone, disco lançado em setembro de 1928. Viola Quebrada. Pobre viola que cantou, não canta mais. Que tristeza coitada, solta agora triste sai. O amor do teu peito para sempre se acabou. E minha alma sentida nunca mais por ti cantou. O consolo procuro para a dor desta paixão, mas não há mais remédio para minha solidão. Tudo agora é tristeza, tudo é pranto e incerteza. Esta lira quebrada já findou sua jornada. O consolo procuro para minha solidão, mas não há mais remédio para a dor desta paixão. Tudo agora é tristeza, tudo é pranto e incerteza. Esta lira quebrada já findou sua jornada. Pobre viola que cantou, não canta mais. E tristeza coitada, solta agora tristezai. O amor do teu peito para sempre se acabou. E minha alma sentida sem te ver não mais cantou. Consolo procuro para a dor desta paixão, mas não há mais remédio para minha solidão. Tudo agora é tristeza, tudo é pranto e incerteza. Esta lira quebrada já findou sua jornada. O consolo procuro para minha solidão, mas não há mais remédio para a dor desta paixão. Tudo agora é tristeza, tudo é pranto e incerteza. Esta lira quebrada já findou sua jornada. Benzinho do Coração, tango de Ari Kerner Veiga de Castro, canta Silvio Salema com Hotel Itajubá Orquestra. Gravação Parlophone, disco lançado em outubro de 1928. Compõe o primeiro disco do cantor Silvio Salema. Benzinho do Coração. Arrancar-te do meu lar. cruzador, encontrando prazer, só quem ama conhece a aventura sem fim. A Rádio Universitária FM está apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem ao compositor Ari Kerner Veiga de Castro, nascido em 27 de fevereiro de 1906 e que faleceu no dia 4 de abril de 1963. Tu me havia de querer, canção de Ari Kerner Veiga de Castro. Canta Patrício Teixeira com acompanhamento de dois violões. Gravação Odeon, disco lançado em janeiro de 1929. Tu me havia de querer. Oh, mulher, se tu soubesse como eu gosto de você. Tu também tenho certeza, tu também tenho certeza que me havia de querer. Oh, mulher, se tu soubesse como eu gosto de você. Tu também tenho certeza, tu também tenho certeza que me havia de querer. Passarinho, passarinho, que canta de madrugada, vai cantar lá na janela da mulher que é minha amada. Passarinho, passarinho, vai embora pra cidade, vai dizer aquela ingrata que eu padeço de saudade. Tu foi pra tão longe, ó, mulher que me magoa. Tu não vê que vivo triste, tu não vê que vivo triste como um sapo na lagoa. Porque tu foi pra tão longe, ó, mulher que me magoa. Tu não vê que vivo triste, tu não vê que vivo triste como um sapo na lagoa. Passarinho, passarinho, que canta de madrugada, vai cantar lá na janela da mulher que é minha amada. Passarinho, passarinho, vai embora pra cidade, vai dizer aquela ingrata que eu padeço de saudade. Tu não volta depressa, vem depressa na carreira. Eu me atiro lá de cima, eu me atiro lá de cima do alto da cachoeira. Se tu não volta depressa, vem depressa na carreira. Eu me atiro lá de cima, eu me atiro lá de cima do alto da cachoeira. Passarinho, passarinho, quer cantar de madrugada, vai cantar lá na janela da mulher que é minha amada. Passarinho, passarinho, vai-te embora pra cidade, vai dizer aquela ingrata que eu padeço de saudade. Tu tem muito que apanhar. Samba sertanejo de Ari Kernevega de Castro. Canta Patrícia Teixeira com acompanhamento de dois violões. Em gravação Odeon, disco lançado em janeiro de 1929. Tu tem muito que apanhar. Gosta muito de mim, minhazinha, me diga, tu gosta muito de mim, pro que tu não me faz caso, pro que tu é ruim assim, pro que tu não me faz caso, pro que tu é ruim assim. Eu vou-te embora, vou pegar onça brava, só pra minha arma não ficar tua escrava. Tu tá pensando que tu vai me dominar, que sou matuto, que só sabe capinar. Eu vou-te embora, vou pegar onça brava, que é pra minha arma não ficar tua escrava. Tu tá pensando que tu vai me dominar, se tu te enche dessa parte, tu tem muito que apanhar. Mas se tu me promete, pro Cristo Nosso Senhor, que vai ser boazinha e me vai ter muito amor, eu vou fazer uma choca, um galinheiro e currar bem lá no alto do morro, pra nós juntinhos morar. Eu vou-te embora, vou pegar onça brava, que é pra minha arma não ficar tua escrava. Tu tá pensando que tu vai me dominar, que sou matuto, que só sabe capinar. Eu vou-te embora, vou pegar onça brava, que é pra minha arma não ficar tua escrava. Tu tá pensando que tu vai me dominar, se tu te encher dessa parte, tu tem muito que apanhar. Que pequena sapeca. Marcha de Ari Kernevega de Castro, canta Arthur Castro com Simão Nacional Orquestra. Gravação Parlofon, disco lançado em fevereiro de 1929. Que pequena sapeca! Eu nunca vi uma pequena tão sapeca. Morena Cor de Canela, samba de Ari Kernevegue de Castro, canta Silvio Salema com Hotel Itajubá Orquestra. Gravação Parlophone, disco lançado em março de 1929. Morena Cor de Canela. Canela, gorda pomba juriti, morena cor de canela, gorda pomba juriti. Tu não sabes, oh morena, como eu gosto de ti. Tu não sabes, oh morena, como eu gosto de ti. Ai, Jesus, que dor no meu coração. Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no teu coração. Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no teu coração. O amor não dói, o amor dói no coração. Tu dizes que o amor não dói, o amor dói no coração. Ama alguém que vive ausente, e se lá se dói ou não. Ama alguém que vive ausente, e se lá se dói ou não. Ai, Jesus, no meu coração, morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no meu coração. Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no meu coração. A gente baixa por meu amor ser baixinho. Quero bem a gente baixa por meu amor ser baixinho. Gente baixa, sem beleza, é delicado, sem carinho. Gente baixa, sem beleza, é delicado, sem carinho. Ai, Jesus, que dor no meu coração. Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no teu coração. Morena me pega, me joga no chão, me aperta com força no teu coração. Onde está o meu benzinho? marcha de Ari Kerner Veiga de Castro, canta Benício Barbosa com orquestra típica Pixinguinha Donga. Gravação Parlophone, disco lançado em abril de 1929. Onde está o meu benzinho? Vem Colombina, marcha de E. Marques e Ari Kerner. Francisco Alves canta com acompanhamento da Orquestra Pan-América. Gravação Odeon, lançamento do disco abril de 1929. Colombina é uma personagem da comédia italiana entre os séculos XVI e XVIII para difundir a comédia dell'arte. Era uma criada de quarto, sedutora, esperta, amante de Arlequim. Vem Colombina. Colombina, vem comigo contemplar essa beleza de uma noite de luar. Quero contigo fazer uma serenata, meu amor, sob esse céu de magnífico esplendor. Vem Colombina, vem comigo contemplar essa beleza de uma noite de luar. Quero contigo fazer uma serenata, meu amor, sob esse céu de magnífico esplendor. Vem Colombina, pois essa é a nossa sina. Vem, vem cantar, que o carnaval há de findar. Violão, meu companheiro em boemia, junto conosco virá saudar a luz do dia. Quando o luar enfim passar por longe ver amanhecer e a luz do sol aparecer lá no arrebol. violão, meu companheiro em boemia. Junto conosco virá saudar a luz do dia, quando o luar enfim passar por longe ver amanhecer e a luz do sol aparecer lá no arrebol. Vem, Colombina, pois essa é a nossa sina. Vem, vem cantar, que o carnaval há de findar. Rádio Universitária FM na apresentação do programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no AD de 1963. Hoje, homenageando o compositor e cantor Ari Kerner Veiga de Castro. Rádio Universitária FM na apresentação do programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no AD de 1963. Hoje, homenageando o compositor e cantor Ari Kerner Veiga de Castro, que nasceu no Rio de Janeiro, no dia 27 de fevereiro de 1906. Compositor, instrumentista, jornalista, poeta, dramaturgo, pianista e teatrólogo. Foi funcionário público, tendo sido inspetor do ensino comercial e funcionário da Secretaria do Senado Federal. Escreveu nas revistas O Malho, Fonfon, O Cruzeiro, além dos jornais O Correio da Manhã e O Globo, entre outros. Publicou vários livros de poesia. Fez sua primeira composição aos 17 anos de idade. Teve sua primeira composição gravada em 1926, a valsa Foi Assim, que foi gravada por Del Negri em disco Odeon. Depois teve gravada sua marcha Moreninha, que foi o primeiro número do nosso programa de hoje, gravada na Imperador em 26. Em 1928, o samba Show Canarim foi gravado por Francisco Alves, também já ouvimos em nosso programa de hoje. Em 1928, veio gravada sua canção sertaneja Viola Quebrada, pelo cantor Patrício Teixeira, na gravadora Parlophone, uma das mais famosas canções de sua autoria, que também já ouvimos em nosso programa de hoje. Em 1929, sua embolada Trepa no Coqueiro foi lançada por Patrício Teixeira e se tornou grande sucesso no carnaval do ano seguinte, tendo sido regravada na mesma época por Mário Pessoa, na Victor. E posteriormente teve várias gravações. Ainda em 1929 teve as canções Coração, Sino da Gente, gravada por Guzmão Lobo, e Benzinho do Coração, por Gastão Formente, todas duas na Odeon. Em 1931 gravou na Odeon aquele que seria seu único registro como cantor, interpretando a toada canção Quimeras de Amor e a valsa Se Eu Pudesse Ter-te Aqui, ambas de sua autoria. Infelizmente, nós não possuímos esse disco. Ari Kerner faleceu no Rio de Janeiro no dia 4 de abril de 1963. Interessante é que, quando ele fazia a composição completa, letra e música, ele assinava Ari Kerner Veiga de Castro. E quando ele tinha um parceiro, ele assinava somente Ari Kerner. Vai Morrendo o Nosso Amor, canção de Ari Kerner Veiga de Castro. Gastão Formente canta, com Henrique Fogler no piano. A gravação é Parlophone, o lançamento do disco novembro de 1929. Vai Morrendo o Nosso Amor. Vai morrendo o nosso amor. Já não tem calor. ser foi tão feliz. Mas a sorte assim o quis. Nosso amor, ó, que tormento, vai cair no esquecimento. O meu peito vem. Que saudade, que pesar. Nosso amor vai se acabar. Como é triste ser assim, amor chegar o fim e sentir o inerte frio transitório como um sonho, como um sonho fugir. Ó, felizes sonhos meus, para sempre adeus, adeus. Já pintou essa quimera, minha alma agora espera um consolo junto a Deus. Se pouquinho ele viveu, o culpado não fui eu. Que saudade, que pecado. Nosso amor vai se acabar. Seu Agache, marcha de Ari Kernevig de Castro, canta Silvio Salema com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 10 de setembro de 1929, realizada na Victor, que lançou o disco em novembro de 1929. É uma sátira a Prado Júnior, então prefeito do Rio de Janeiro, por ter convidado o urbanista francês Alfred Agache a elaborar um plano de modernização da cidade. Voronoff, que é citado na letra, é o nome de um cirurgião russo radicado na França que em 1926 emitiu a possibilidade de rejuvenescer com enxerto de glândulas do macaco. Voronoff interrompeu as pesquisas pressionado pela comunidade científica cética em relação aos resultados. Seu Agache. Já chegou o seu Agache. Quem quiser que fale mal, vai fazer dessa cidade uma linda capital. Já chegou o seu Agache. Quem quiser que fale mal, vai fazer dessa cidade uma linda capital. Seu Agache, seu Agache, anda solto e preparado. Quem for ver, fuja dele, pra não ser remodelado. Seu Agache, seu Agache, anda solto e preparado. Quem for feio, fuja dele, pra não ser remodelado. Encontrei na prefeitura uma velha encarquilhada, procurando seu Agache para ser remodelado. Quando ele for embora, vai haver um regalão. Seu Agache na Europa vai ficar com o coronel. Seu Agache, seu devagar, anda só se preparar. Quem for ver, puxa Deus, pra não ser remodelar. Seu H, anda torto e prepara. Quem for feio, puxa de mim, pra não ser remodelado. Trepa no Coqueiro, embolada de Ari Kerner Veiga de Castro. Canta Patrício Teixeira com acompanhamento de piano. Gravação de um disco lançado em novembro de 1929. Trepa no Coqueiro. Ô, trepa no coqueiro, tira coco de pichinha, conheco no coqueiro, vou girar. Ô, trepa no coqueiro, tira coco de pichipinha, conheco no coqueiro, olirá. Papai, cadê Maria? Maria foi passear. Papai, cadê Maria? Maria foi passear. Olha os passeios de Maria, faz papai e mamãe chorar. Olha os passeios de Maria, faz papai e mamãe chorar. Ô, trepa no coqueiro, tira coco de pichipinha, conheco no coqueiro, olirá. Ô, trepa no coqueiro, tira coco de pichipinha, conheco no coqueiro, olirá. Maria é moça nova, sorteira não tem juiz. Maria é moça nova, sorteira não tem juízo. Os passeios de Maria só podem dar prejuízo. Os passeios de Maria só podem dar prejuízo. Ô, trepa no coqueiro, tira coco de pichipinha, conheco no coqueiro, olirá. Ô, trepa no coqueiro, tira coco de pichipinha, conheco no coqueiro, olirá. Maria sobe ladeira, Maria pula o regaço. Maria sobe ladeira, Maria pula o regaço. E com essa brincadeira, gasta a sola do sapato. E com essa brincadeira, gasta a sola do sapato. Trepa no coqueiro, tira coco de pichipinha, conheco no coqueiro, olirá. Ô, trepa no coqueiro, tira coco de pichipinha, conheco no coqueiro, olirá. Papai, escuta o que eu digo, e vai cortando a asa. Papai, escuta o que eu digo, e vai lhe cortando a asa. Ela um dia vai embora e não corta mais sua casa. Ela um dia vai embora e não corta mais sua casa. Benzinho do Coração, canção de Ari Kerner Veiga de Castro, gravada por Gastão Formente com acompanhamento de Henrique Fogler no piano. Gravação Odeon, lançamento dezembro de 1929. Benzinho do Coração. Comigo não, quando prova ser verdade que me tens muita amizade, que teus lábios de carmim foram feitos para mim. Jurei por nós Senhor, viver para teu amor, só de ti sentir saudade, se algum dia por maldade o destino tão malvado arrancar. Como é doce viver nos espinhos da dor, encontrando prazer. Só quem ama conhece a aventura sem fim de um amor que floresce como a flor no jardim. Sapo Sapinho, samba de Ari Kerner Veiga de Castro, canta Patrício Teixeira com acompanhamento de conjunto. Gravação Odeon, disco lançado em janeiro de 1930. Sapo Sapinho. Sapo sem família mora dentro do buraco. Moça sem dinheiro quase sempre dá o cavaco. Sapo quando canta tem vontade de falar. Moça que não casa vai nas barcas se matar. Sapo sapinho, sapo sapão, gosto de moça, mas não gosto de canhão. Lagoa canta sempre sem parar. Moça já trintona, fica doida pra casar. Sapo de canteiro anda sempre ao pé da flor. Moça que é bonita, vende caro seu amor. Sapo sapinho, sapo sapão, gosto de moça, mas não gosto de canhão. Sapo almofa safadinha que nasceu num chafariz. Moça que é magrela, diz que a moda é de Paris. Sapo barrigudo que parece português. Moça que se perde, só se perde uma vez. Sapo sapinho, sapo sapão. Gosto de moça, mas não gosto de canhão. Sapo mosquiteiro, lá das beiras do regato. Moça de pé grande, bota curva no sapato. Sapo que dá pulo quando anda pelo chão. Moça de juízo, não namora no portão. Sapo sapinho, sapo sapão. Gosto de moça, mas não gosto de canhão. Repinica, embolada de Ari Kernevega de Castro, canta Patrícia Teixeira e coro com piano e violão. Gravação Odeon, lançada em janeiro de 1930. Repinica. Danado que tem fama de valente, só não mete medo a gente que tem faca pra matar. Moça solteira que se diz sempre doente, fica boa de repente, se consegue se casar. Mocinha magra que tem perna de taquara, vai a pé pra Dona Clara pros canelos engrossar. Chega o marvado, bota pobre no cortado e os canelos ficam inchados só de tanto trabalhar. Maricotinha corre tanto pelo mato que até parece um gato para o Chico namorar. Minha menina, venha cá, tome juízo, que eu não pago prejuízo se o vestido se rasgar. Os moços chiques quase sempre é caloteiro, anda sempre sem dinheiro, nunca pago prestação. Corre no prego e depois dessa bravata, compra logo uma gravata, fica pronto sem questão. A Rádio Universitária FM está apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem ao compositor Ari Kerner Veiga de Castro, nascido em 27 de fevereiro de 1906 e que faleceu no dia 4 de abril de 1963. Para a aventura imensa de te amar, canção de Ari Kerner Veiga de Castro, que foi gravada por Gastão Formentes com a Orquestra Victor Brasileira sob direção de João Martins. Gravação de 15 de julho de 1932, realizada na Victor, que lançou o disco em agosto de 1932. Para a aventura imensa de te amar. Ai, procurar e não deixe louco deixar tua boca cheio de emoção e beber o mel necessário nos teus lábios e dar-te em troca o meu coração. E vivo a sonhar com tão feliz momento em que minha alma iria aos céus parar. Por te sentir que trava nos meus braços pelo prazer sem fim de te deixar. Podes dizer que és indiferente ao meu afeto, às juras que te fiz. Mesmo assim repetirei constantemente que só contigo viverei feliz. Se eu conseguir um dia esta quimera e no meu peito ardente te estreitar, hei de viver no mundo tão somente. Porventura imensa de te amar. Na Serra da Mantiqueira, canção de Ari Kerner Veiga de Castro, que foi gravada por Gastão Formente com a Orquestra Victor Brasileira sob direção de João Martins. Gravação de 1º de novembro de 1932, realizada na Victor, e lançou o disco em dezembro de 1932. Na Serra da Mantiqueira. Mantiqueira, sob a fronte da mangueira, que ela em moça viu plantar. Sentadinha no seu banco, lá na encosta do barranco, Mãe Maria vai sonhar. Dos amores do passado, só lhe resta um filho amado, que lhe dá felicidade. Ele é todo seu encanto, sua vida o fruto santo da longínqua mocidade. E nas nuvens te correndo, vou no céu aparecendo, pra no ocaso descansar. Ela vê os belos dias de venturas e alegria, e não mais onde voltar. Veio a guerra, abalando toda a serra, com o rugido do canhão. E a velhinha amargurada, e o seu filho lá na estrada, se sumir num batalhão. Segurando no rosário, no seu banco solitário, Mãe Maria reza agora. Pede a Deus ardentemente que lhe mande um filho ausente que já tanto se demora. E uma tarde ao sol poente ela escuta de repente a voz meiga do rapaz. que lhe diz tal como em vida, muito em breve, mãe querida, lá no céu me encontrará. Ouve Amor, canção de Ari Kernevegue de Castro. Gastão Formenti canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira sob direção de João Martins. Gravação de 23 de junho de 1933, realizada na Victor, que lançou o disco pelo suplemento para julho de 1933. Essa música mereceu menção honrosa no concurso do jornal A Noite. Ouve Amor. A voz que se evola e se perde no além é minha alma que anseia por ti, meu bem. Ouvido que assim inspiraste a canção que te chama e que reclama ternura sem par no meu olhar. Ouve estas cordas chorosas que junto comigo te vieram chamar. São companheiras sinceras das ternas quimeras que vivo a sonhar. Bem, as estrelas sumiram, por certo já viram teus olhos brilhar. E encantadas, deslumbradas, não desejam sua luz ofuscar. Viram teus olhos brilhar e encantadas, deslumbradas, não desejam sua luz ofuscar. Promessa, canção de José Maria de Abreu e Ari Kerner. Gastão Formenti canta com a Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 23 de junho de 1933, realizada na Victor, que lançou o disco em julho de 1933. Primeiro prêmio no concurso de músicas juninas do jornal A Noite. Promessa. No tempo do imperador já dizia minha avó: quem dorme junto tem frio, que fará quem dorme só? No mês de junho faz frio, morre nos campos a flor. Quem casa no mês de junho não precisa cobertor. Vou ver na sorte do copo se caso com meu amor. Santo Antônio me proteja, eu carreguei seu andor. Santo Antônio, São João, São Pedro, São Cipriano, vou fazer uma promessa pra ver se caso este ano. Trago uma vela de cera pra acender no seu altar. Prometo acender mais duas se este ano eu me casar. Vou ver na sorte do copo se caso com meu amor. Santo Antônio me proteja, eu carreguei seu andor. Acender mais duas se este ano eu me casar. Recordar, canção de Ari Kernevig de Castro. Gastão Formente canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 13 de novembro de 1933, realizada na Victor, que lançou o disco em março de 1934. Recordar. Se eu pudesse transformar um sonho realidade, e a saudade do outro sentimento em pleno converter, ao passado agora tão distante me transportaria, e diria o que por emoção não pude. Mas que serve acalentar no peito as ânsias do impossível, se insensível vai correndo o tempo pela imensidão. Coração, desperta do teu sonho e busca um novo alento que o passado poderá voltar somente ao pensamento. passado poderá voltar somente ao pensamento. Santo Amaro, samba no estilo baiano. Autoria, Ari Kerner, Léo Cardoso e Francisco Reis. Canta, Aide Marcondes com os boêmios da cidade. Gravação de 3 de abril de 1940, realizada na Odeon, que lançou o disco em junho de 40. Santo Amaro. Amar é um lugar de grande povoação. Santo Amaro é um lugar de grande povoação. Quem não for em Santo Amaro não sabe o que é paixão. Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro. Quem me dera Santo Amaro algo de a visitar. Santo Amaro é boa terra, terra de se vadiar. Santo Amaro é um lugar de grande povoação. Santo Amaro é um lugar de grande povoação. Quem não for em Santo Amaro não sabe o que é paixão. Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro é. Quando eu fui em Santo Amaro, tive grande emoção. Santo Amaro é boa terra, terra de grande união. Santo Amaro é um lugar de grande povoação. Santo Amaro é um lugar de grande povoação. Quem não for em Santo Amaro não sabe o que é paixão. Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro é, Santo Amaro. Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis. No ar desde 1963, fica por aqui. No próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Obrigado pela audiência e até lá.